بسم الله. ديسي إمام المجدد رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على قدر الله. الشيخ رحمه الله إن سجد انترى نونو كابيتلو كفالة صبر اندوش عبادات القلبية يعني أمد جدو رسونش دو كوراسون. ديسي رحمه الله: باب ومن من الإيمان بالله الصبر على قدر الله. Ele disse, rahimahullah, dentre as coisas que faz parte da fé em Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru ala qadarillah, é a pessoa ter paciência sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a paciência sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é um dos componentes da fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E al-iman, الإيمان يعني أفى أكرنسا يعني أكرنسا كي أبسوا بروفيري كو أسوا لينغوا بين كومو أكرنسا دو كوراساو إي وش آتوش كي وش ممبروز دو كوربو فازي إيسو أكي كي كونستوي أفى نو إسلام تانتو أفى é composta por esses três elementos: a fé, yani i'tiqad al-qalb ou nutq bi-shahadatayn, por exemplo, yani o testemunho, quando a pessoa diz la ilaha illallah, ele disse isso com a sua língua, testemunhou a fé, yani ele testemunhou a fé, que é la ilaha illallah, testemunhou que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. E é necessário que isso que ele disse esteja presente no seu coração. Acredite com o seu coração. Acredite com o seu coração de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração. Se ele dizer com a sua língua e o seu coração não acreditar nas palavras que ele disse, então ele é considerado de munafiq, hipócrita. Pois os hipócritas anunciam a sua fé yani verbalmente, mas escondem a sua descrença nos seus corações. Daí que a fé deve yani, ter no coração al-i'tiqad, yani a crença daquilo que a pessoa está a falar. Quando você diz la ilaha illallah, deve ter crença nas palavras que você está a dizer. O seu coração deve estar deve conforme as palavras que você proferiu. E outro elemento da fé, amalul jawarih, que é realizar atos de acordo com a sua crença. Se a gente diz, acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece ser adorada, sendo assim, não vamos adorar outro senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a gente não vai adorar sepultura, não vai adorar santo. Portanto, isso são atos que os membros do corpo fazem. Yani, como aqueles que, por exemplo, vão fazer tawaf, vão se fazer circundação sobre a sepultura dos santos. Portanto, esse ato que eles realizaram é um ato que contraria a fé. É ato que contraria a fé. Sendo assim, por mais que ele diga la ilaha illallah com a sua língua, então, o ato que ele realiza, o ato que ele faz, contraria aquilo que ele disse. Contraria aquilo que ele disse. Portanto, a fé é composta por esses três elementos. Yani, proferir yani, palavras que constituem iman com a sua língua e acreditar isso com o coração e realizar atos que vão de acordo com essa crença. Realizar atos que vão de acordo com essa crença. Portanto, se a gente encontrar alguém que diz que não faz salá e você diz para ele, faça salá de parte da fé, ele vai dizer que não, a fé está no coração. Então, isso é um sinal de que ele está a mentir. Pois se tivesse fé no coração, então ele faria salá. Se ele tivesse fé no coração, então ele faria o salá. E também, se ele tivesse fé no coração, o seu coração iria yani, direcionar os membros do seu corpo para realizarem ações ou atos que são em conformidade com a crença que reside no seu coração. O Sheikh Rahimullah disse: min al-iman billah, yani, faz parte da fé em Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru ala qadarillah. Yani, faz parte da fé em Allah a pessoa ter paciência sobre os decretos de Allah subhanahu wa ta'ala. E a paciência quer dizer a pessoa, yani, na língua árabe, yani, a paciência, as-sabr, vem da palavra habs. Yani, a pessoa prender ou conter-se de fazer algo que, yani, a situação que ele se encontra, normalmente a pessoa iria de manifestar-se. Yani, por exemplo, alguém chega e começa a te insultar. Por natureza, o seu coração tem tendência de responder a esse insulto. Mas a paciência que a pessoa tem no seu coração faz com que ele, yani, se contenha. Faz com que ele se contenha. Portanto, isso é o saber. A pessoa se conter no momento em que a pessoa é capaz de, yani, responder de acordo com aquilo que é a situação. Yani, alguém vem, te insulta, ou alguém vem, fala palavras que você não gosta, e você continua no estado que você se encontrava. Quer dizer que a sua paciência conteu de você, yani, responder a essa pessoa, ou de fazer algo semelhante a essa pessoa. Portanto, isso aqui é sabr. Isso aqui é sabr. E os ulama mencionaram de que a paciência divide-se em três categorias. A paciência, yani, sabr ala al-ibadat, ou sabr ala al-awamir. Paciência sobre as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para a pessoa fazer carece de paciência. O servo deve ter paciência. Pois algumas das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu pode ser, yani, pesado para nós. Sendo assim, é necessário a pessoa ter paciência. A pessoa, por natureza, yani, gosta da sua riqueza, gosta de permanecer com a sua riqueza. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse para você tirar uma quantidade específica da tua riqueza e dar aos pobres. Portanto, isso precisa de, yani, paciência para a pessoa cumprir com essas, yani, ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer oração, nem todos, yani, são capazes de ter paciência, de suportar, acordar na hora de Fajr e se dirigir ao Masjid. Pode ser que, yani, pode ser que a temperatura seja, yani, bastante baixa, yani, esteja a fazer frio, a pessoa sai da sua cama, faz wudu e vai fazer oração. Portanto, essa pessoa teve paciência. Portanto, os sábios mencionaram de que a paciência é necessária nesse aspecto, que é a cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E a segunda categoria de paciência é a paciência sobre os pecados. Sobre os pecados. Ele quer dizer que a pessoa se conter e não cair nos pecados, e não cometer os pecados. Yani, isso requer paciência. Yani, habs nafs. Yani, a pessoa prender a sua alma, de modo que a sua alma não, yani, leva ele para o pecado. E, por exemplo, só para a gente ver um exemplo, Yusuf alayhi salam, o profeta Yusuf alayhi salam, esteve diante de uma situação em que foi, yani, seduzido com uma mulher bonita e como se diz, yani, uma mulher poderosa, yani, uma pessoa que tem estatuto na sociedade. Trancou as portas, yani, quer dizer que não tinha ninguém. E ela convidou a Yusuf para a realização de um ato pecaminoso. Yusuf, alayhi salam, rejeitou isso. E ele disse que entrar na cadeia era melhor para ele do que fazer esse pecado. Portanto, isso requer paciência. A pessoa, habs nafs, yani, a alma está inclinada para a prática do mal. Yani, está inclinada para os shahawat, os desejos. Sendo assim, é necessário a pessoa ter paciência. Yani, habs, yani, prender a sua alma de modo em que ela não faça aquilo que constitui pecado. Às vezes, algumas pessoas, yani, que são, por exemplo, têm, yani, problemas de estarem apegados a determinados pecados. quando esse pecado vem na sua frente e ele se apega, ele prende a sua alma de não ir para esse pecado, isso é sabr ala al-ma'asi, é paciência sobre os pecados. Qualquer ocasião em que a pessoa depara-se de um pecado e a pessoa não pratica esse pecado, então isso mostra que a pessoa tem paciência. Quer dizer que a pessoa conseguiu prender a si próprio de modo que não caísse nesse pecado. E também os sábios mencionaram de que a terceira categoria de paciência é paciência sobre aqdar Allah al-mu'lima, yani a paciência sobre os decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, yani que doem. Exemplo, a pessoa, yani Allah subhanahu wa ta'ala aflige a pessoa com uma calamidade, yani a perda de um familiar, perdeu um familiar, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe, pessoas que ele mais gosta. Portanto, esse é um texto de Allah subhanahu wa ta'ala. E nessa ocasião, mesmo ele gostando da pessoa que ele perdeu, a pessoa contém-se e tem paciência. Portanto, essas são as três categorias de paciência, ou as três situações onde se manifesta a paciência. طيب الشيخ رحمه الله ديسي وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الشيخ رحمه الله منسيونو اكي ابلابر دي الله سبحانه وتعالى عند ديسي كما بين سورة التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اكلي كي اكرديت ان الله سبحانه وتعالى اكلي كتين فيه ان الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى irá de guiar o seu coração. Aquele que tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de guiar o seu coração. E Alqama, como mencionou o Sheikh Rahim, rahimahullah, disse, قال Alqama, هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. O Sheikh rahimahullah mencionou aqui tafsir de Alqama, rahimahullah, um dos grandes tabi'in, yani é considerado dentre os grandes kibar tabi'in. E os kibar tabi'in são aqueles que nasceram na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu quando eles ainda eram crianças. Eles são considerados de kibar tabi'in. Dentre eles é o exemplo de Alqama ibn Qais ibn Abdullah ibn Alqama. Esse que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui as suas palavras no tafsir desse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquele que crê em Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala guiará o seu coração. Alqama Rahimahullah disse: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Alqama disse que esse versículo significa que, yani faz referência a pessoa que é afligida por uma calamidade. فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. E ele sabe de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ. Sendo assim, ele fica contente. Yani quer dizer que ele se submete a esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e yani, não se opõe a isso. Yani, quer dizer que ele se conforma e se submete a esse decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele sabe que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o resultado disso é que Allah subhanahu wa ta'ala irá de guiar o seu coração, pois isso é sinal de iman, é sinal de fé. Quer dizer que ele acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quando a pessoa é afligida por uma calamidade e a pessoa yani, se conforma e sabe, primeiro ele sabe de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, yani, a pessoa perdeu um familiar, ou perdeu o emprego, ou perdeu algo que ele gostava, ou algo que ele estava apegado. E quando isso ocorre, ele sabe de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. fica conformado de que isso é um decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, ele volta a Allah subhanahu wa ta'ala submisso e não se coloca a lamentar. Portanto, isso é sinal da fé. Aquele que não lamenta quando ocorre nele yani, adversidades ou dificuldades na sua vida, isso é um sinal de imã. E como recompensa, Allah subhanahu wa ta'ala guia o seu coração. Ou pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele algo melhor daquilo que ele perdeu. Pode dar a ele algo melhor daquilo que ele perdeu. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo para chamar a atenção sobre a obrigatoriedade da pessoa ter paciência quando ocorre yani, algo na sua vida daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, que você sente dor nisso, yani, como é o caso da perda de um familiar, perda de dinheiro, perda de emprego, tudo isso é decreto que dói a pessoa no sentido que yani, a pessoa estava, por exemplo, apegada a isso, a pessoa, por exemplo, gostava disso, e de um dia, yani, como se diz, de um dia para outro, isso desaparece, sai da tua vida. Portanto, isso não há dúvida que dói, mas a pessoa é obrigada de ter paciência nisso. Yani, nessas ocasiões, a pessoa é obrigada de ter paciência. E a pessoa está proibida de lamentar sobre isso. Lamentar sobre as calamidades que a pessoa tem na sua vida. Pois isso é contrário àquilo que é o tawhid, é contrário àquilo que é o monoteísmo. É como se a pessoa não se conformasse com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. E yani, o crente sabe de tudo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou é algo de bom. Por mais que ele aparentemente veja isso como sendo algo yani, doloroso ou coisa dessa natureza, mas ele deve saber de que tudo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou é algo de bom. Por mais que ele perceba ou não a situação que ele se encontra, mas ele deve saber que yani, Allah subhanahu wa ta'ala não decreta senão o que é bom. O Sheikh Rahimahullah disse mais para frente: وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والناحية على الميت. Seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona um hadith que vem no Sahih Muslim a partir de Abi Huraira radiallahu anhu, onde ele menciona que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: اثنتان في الناس هما بهم كفر. Yani, existem duas características que existem nas pessoas que constituem kufr. Existem duas características nas pessoas que constituem kufr. الطعن في النسب. الطعن في النسب. Yani, insultar ou menosprezar as pessoas devido à sua descendência. Menosprezar as pessoas ou insultar ou yani, fazer troça de pessoas devido à sua descendência. Yani, fulano é africano, fulano é do litoral, fulano é do interior e coisas dessa natureza. وَالنَّاحِيَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Bem como lamentar sobre a morte. Lamentar sobre a morte. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que essas duas características que existem em algumas pessoas constituem kufr. Taib. O que quer dizer isso? Constitui kufr. Yani, essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser percebidas de forma correta. Primeiro, é que a palavra kufr nesse versículo não se refere ao kufr, à descrença que leva a pessoa a sair do Islam. A palavra kufr a palavra descrença nesse hadith não é, ou não deve ser percebido como a descrença que tira a pessoa do Islã. Os sábios mencionaram alguns kawaits, alguns princípios sobre o kufr no texto do Alcorão e da Sunna, e chegaram à conclusão de que o termo kufr no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, no Alcorão e na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, vem de duas formas. Primeiro é kufr nakira, kufr nakira, quer dizer, como vem neste hadith, a palavra kufrun. E existe um passagem onde vem al-kufr. Al-kufr. Portanto, quando a palavra kufr vem sem alif e lam no início, então indica que o kufr referido é uma descrença que não tira a pessoa do Islam. É uma descrença que não tira a pessoa do Islam. E é uma descrença menor. E a descrença menor constitui, kabira min kabair dhunub, constitui um pecado maior. Constitui um pecado maior. E os pecados maiores, existem aqueles que tiram a pessoa do Islam, como o caso do shirk, e existem aqueles que não tiram a pessoa do Islam, como o caso do adultério e o roubo e coisas dessa natureza. Portanto, quando a palavra kufr vem com alif ou lam, al-kufr, então isso indica que a descrença aqui referida é uma descrença que tira a pessoa do Islam. Exemplo disso é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê, bain al-rajul wal-kufr, tarku salah, a barreira que existe entre a pessoa e a descrença é o abandono da oração. Portanto, isso mostra que o abandono da oração constitui uma descrença que tira a pessoa do Islã. E os textos a respeito disso são vários, e esse não é o local para abordar com detalhes esse assunto. Portanto, a palavra kufra aqui não se refere à descrença que tira a pessoa do Islã, mas sim a descrença menor. A descrença menor. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui chama a atenção de que existem nas pessoas essas duas características repugnáveis, que é insultar ou vilificar as pessoas, falar mal das pessoas ou menosprezar as pessoas devido à sua descendência. Isso é algo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, é de coisas de jahiliya. São coisas que existiam no tempo de jahiliya, antes do Islam. Quer dizer que o Islam veio para derrubar essas coisas. Quer dizer que se a pessoa continuar apegado a isso, é como se ele estivesse apegado, é como se ele estivesse apegado a uma das coisas do tempo de jahiliya. E o tempo de jahiliya era um tempo de descrença. Daí que esse ato, que é falar mal das pessoas ou menosprezar as pessoas devido à sua descendência, é uma das ramificações do kufr. É uma das ramificações do kufr. Os sábios mencionaram também de que o kufr tem ramificações. Tem ramificações da mesma forma como a fé tem ramificações. Portanto, isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui é uma das ramificações do kufr. E como vimos anteriormente, que a descrença que aqui se refere é a descrença que não tira a pessoa do Islam. Quer dizer que as pessoas, o muçulmano, pode existir nele algumas ramificações da descrença, e mesmo assim ele não sendo considerado como descrente. Portanto, esse é algo que a gente deve ter bastante atenção, pois não compreender essas coisas pode levar a pessoa ao extremismo, a cair no takfir, e a fazer takfir de qualquer pessoa que ele encontrar, que ele achar de que cometeu algo que constitui shirk, ou foi mencionado num texto como sendo kufr. Daí que esse é um assunto bastante perigoso, e o muçulmano não deve se meter a falar disso sem conhecimento. E como disse na aula anterior que tivemos sobre esse assunto de descrença, o muçulmano deve se abster de proferir essas palavras. Portanto, como disse yani o Sheikh al-Islam rahimahullah, kad yashtamil fil yani yani fi fil mar, yani é possível que uma pessoa junte nele yani algumas ramificações do shirk ou algumas ramificações do kufr, bem como algumas ramificações do iman. Yani quer dizer que a pessoa pode ter com ele essas ramificações, mas não ser considerado como descrente. Yani a pessoa que insulta outras pessoas devido à sua descendência ou à sua origem, essa pessoa tem consigo uma das ramificações da descrença, mas ele por si só não é descrente por fazer isso. Não é descrente por fazer isso. Portanto, devemos ter bastante atenção nisso. E nessa narração, o Sheikh Rahimahullah mencionou yani, essa narração para chamar a atenção à última parte do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wanahiyatu ala al-mayyit." E lamentar sobre a morte. Por que ele mencionou isso? Porque aquele que lamenta sobre a morte de alguém é como se não se conformasse com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que lamenta sobre a morte de fulano, do seu familiar, do seu da sua pessoa querida, é como se ele não se conformasse com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que não se conforma com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala não tem paciência, e isso é algo que diminui a fé, que mostra que o seu tawhid, o seu monoteísmo, não está completo, pois o monoteísmo completo implica que a pessoa reconhece e se submete naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou que vai acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala decretou que você vai perder a sua mãe e o seu pai. Então, faz parte do monoteísmo completo a pessoa se conformar com isso. Se conformar com isso. E aqui há um aspecto que alguns não, às vezes confundem, que é a pessoa estar satisfeito com a calamidade e a pessoa ter paciência sobre a calamidade que o afligiu. Yani, os sábios mencionaram de que الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب. يعني يسابج mencionaram de que você está satisfeito com uma calamidade é algo que é مستحب recomendável e não é obrigatório. Quer dizer que não é obrigatório você ficar contente ou você se conformar e ficar feliz com a doença que te aflige. É claro, você vai se conformar no sentido de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no que diz respeito à doença por si só, você não vai ficar contente porque foi afligido com essa doença. Isso não é obrigatório. Se você quiser ficar feliz com isso, não há mal. Não há mal nisso. Daí que os sábios disseram que não é obrigatório você ficar feliz quando acontece uma calamidade. Mas sim, você é obrigado de ser paciente sobre essa calamidade. Você deve ter paciência. E o sinal de paciência é que a pessoa se conforma de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele fica sossegado. Aquele que fica a lamentar, aquele que é afligido com uma doença e fica a lamentar: por que eu fiquei doente? Porque se eu tivesse feito isso e aquilo, a doença não me iria de acontecer, ou coisa dessa natureza, esse indivíduo é como se não se conformasse com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é algo que mostra fraqueza no seu tawhid. Portanto, existem dois aspectos, que é a pessoa ficar contente e se submeter às calamidades porque ele sabe que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por outro lado, a pessoa não é obrigada de ficar contente quando perde um familiar ou quando perde algo que ele gosta, não é obrigada de fazer isso, não é obrigada de ficar contente devido a esse acontecimento, mas sim ele é obrigado de se conformar pelo fato disso ver da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que é permitido ao muçulmano de chorar quando a pessoa perde um familiar. É permitido ao muçulmano de chorar. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam perdeu o seu filho Ibrahim, os sahabas viram o profeta sallallahu alaihi wa sallam a deitar lágrima. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam é a maior dentre as criaturas. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam explicou aos sahabas de que essas lágrimas vêm da afeição que a pessoa tem para com a pessoa que ele tem, com a pessoa que ele gosta. Quer dizer que isso é algo natural. É a pessoa deitar lágrimas devido ao falecimento de uma pessoa que ele gosta. O que é reprovável é a pessoa começar a lamentar por que isso aconteceu. Ele morreu muito cedo, ainda nem tinha atingido a idade tal e tal, morreu muito cedo. E essas são coisas que mostram a não conformidade com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, como o Sheikh Rahimahullah irá mencionar mais para frente. Tanto essa narração mostra-nos de que é obrigatório ao muçulmano de pacientar sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala coloca de decreto na sua vida. Em seguida, ele, rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, disse: وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ وَشَكَّ الْجُيُوبِ وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ele em seguida fala sobre uma outra narração que mostra a obrigatoriedade do muçulmano pacientar sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, rahimahullah, وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ. Ele menciona uma narração a partir de Ibn Mas'ud, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودِ. Não é um de nós aquele que bate as bochechas, وَشَكَّ الْجُيُوبِ, e aquele que rasga a roupa, وَدَعَ بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ, e invoca com invocações do tempo de Jahiliya. Ele disse, a pessoa que faz isso não é um dos nossos. Isso mostra que essas ações ou que esses atos não estão em conformidade com os ensinamentos do Islã. E também, quando a pessoa é afligida por uma calamidade, quando a pessoa começa... o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui mencionou algo que as pessoas no tempo de Jahiliya faziam, quando perdiam alguém, quando sofriam uma calamidade, começavam a bater as suas bochechas ou a parte da sua cara. E isso mostra que eles não estavam conformes, não se conformaram com aquilo que lhes aconteceu. E outros rasgavam até roupa, ficavam, não se conformavam com aquilo que lhes aconteceu até o ponto de rasgarem as suas roupas. Portanto, isso é um sinal de que eles não tinham paciência sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como faziam invocações, é como aquele que diz, oh Allah, perdeu um familiar, ou uma pessoa que ele gostava, ele diz que, oh Allah, por que não me levaste no lugar de fulano? Essas são coisas de doa do tempo de Jahiliya. O muçulmano sabe de que todo aquele que chegou o seu tempo, seja ele adulto ou jovem, esteja de saúde ou não, todo aquele que chegar o seu tempo de partir nesse mundo, irá de partir. Portanto, quando você começa a dizer, oh Allah, por que você levou fulano, por que não me levaste no lugar dele? Isso quer dizer que você não se conformou, você está a confrontar Allah subhanahu wa ta'ala no seu decreto, de que você é que deveria ser levado em vez de fulano, sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, isso tudo mostra a falta de imã sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos que o Sheikh Rahimahullah mencionou de que a paciência sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala faz parte da fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a paciência sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala é uma parte ou é um componente da fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui mencionou a palavra, yani, invocação do tempo de Jahiliya. Jahiliya, como dissemos, é o tempo que precedeu o Islã. Antes da chegada do Islã, a escuridão que as pessoas viviam, yani, az-zulumat, tudo isso era considerado como Jahiliya. Yani, ignorância, as pessoas estavam na ignorância total. E aqui é uma chamada de atenção no que diz respeito a essa palavra Jahiliya. É que algumas pessoas, yani, por ignorância, yani, referem ao tempo antes da abraçar o Islã de Jahiliya. E isso é um grande erro. E como mencionaram os ulama, não existe Jahiliya depois do Islã. Não existe Jahiliya depois do Islã. Se você, antes de abraçar o Islã, viveu a vida, yani, dos kufar e coisas dessa natureza, isso não é considerado como Jahiliya, como alguns dizem, eu fazia tal e tal coisa no tempo de Jahiliya, ou isso a gente fazia no tempo de Jahiliya. Esse é um grande erro, pois não existe Jahiliya depois do Islã. Não existe Jahiliya depois do Islã. E essa palavra Jahiliya, quando é aplicada, às vezes, yani, também é aplicada, yani, as pessoas que aplicam atualmente, aplicam para fazer takfir. E essa é uma das palavras que os takfir usam bastante. Como, yani, disse Sayyid Qutb, yani, uma das figuras mais, yani, proeminentes no que diz respeito a essa metodologia de extremismo de takfir. Ele foi oprimido, foi colocado na cadeia e oprimido, mas ele não teve paciência. E, yani, a frustração que ele teve levou a ele de fazer takfir de todos os muçulmanos. Yani, para o Sayyid Qutb, até nós que estamos aqui a falar agora, todos somos descrentes. Ele disse: "Qad irtaddat al-bashariyya bima fiha", yani, ele disse que toda a humanidade, yani, todas as pessoas, irtaddat al-bashariyya, yani, cometeram descrença. E em outras passagens ele descreve a situação dos muçulmanos de atual como sendo de Jahiliya. E isso é takfir. Aquele que diz que os muçulmanos hoje vivem no Jahiliya, ele está a dizer que os muçulmanos vivem no kufr, são descrentes, yani, são, yani, vivem no tempo de kufr, são kufar. Isso é uma forma, yani, de dizer que os muçulmanos são descrentes. Portanto, uma chamada de atenção é que essa palavra Jahiliya não se aplica depois do Islã. Yani, não existe Jahiliya depois do Islã. Portanto, essa narração de Ibn Mas'ud mostra-nos de que é proibido o muçulmano de lamentar sobre o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, seja isso com palavras, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, wada'a bidawa al-jahiliya, faz invocações, como de exemplo, a pessoa que diz que, oh Allah, por que não me levaste no lugar de fulano, ou por que fizeste fulano morrer ainda cedo, coisas dessa natureza. Isso são palavras que indicam a não conformidade do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como atos que é a pessoa, yani, bater a sua cara ou rasgar a sua roupa ou fazer coisas semelhantes a isso. Tudo isso constitui pecados maior. Tudo isso constitui pecados maior. Yani, todos os atos que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que fazem parte do tempo de Jahiliya, os muçulmanos que fizerem isso estarão cometendo um pecado maior. Estarão cometendo um pecado maior. Disse o Sheikh Rahimahullah mais para frente: "Wa Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Ele, rahimahullah, em seguida menciona esta grande narração a partir de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Inna 'idham al-jazaa'i ma 'idham al-balaa. Ele disse sallallahu alaihi wasallam de que a grandeza da recompensa vem com a grandeza da aflição que a pessoa sofre. Ele quer dizer que quanto mais aflição a pessoa sofre, mais grande é a recompensa que ele recebe da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quanto mais a pessoa é afligida por calamidades, mais recompensa ele obtém da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: "Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum." E quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um povo, ele testa esse povo. Ele testa esse povo, yani, enviando calamidades, enviando aflições para essa pessoa ou esse povo. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um povo, testa esse povo. Testa esse povo. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse num outro versículo, de que vocês pensam de que vocês dirão que são crentes e não serão testados. Portanto, o crente, aquele que afirma a sua fé em Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba de que será testado na sua fé. E quanto mais Allah subhanahu wa ta'ala testa alguém, é sinal de que ele gosta do seu servo. Pois esses testes que a pessoa é submetido, se a pessoa pacientar, isso é um motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados do servo. Portanto, isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta do seu servo. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, de que os testes é sinal de que a pessoa não é gostada por Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que vive no conforto, no luxo, é sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dele. Tudo ao contrário. E veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a seguir: فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطَ. Yani, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala colocar ele sobre um teste, uma aflição, e ele se submeter a isso, se conformar com isso, ficar satisfeito com isso, de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele terá a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que aquele que fica satisfeito com as aflições que Allah subhanahu wa ta'ala coloca nele, então Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com esse servo. Pois, como vimos anteriormente, quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um povo, ele subhanahu wa ta'ala testa esse povo, manda calamidades, dificuldades na vida. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطَ. E aquele que detesta aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala coloca sobre ele de dificuldades, de teste, então ele não obtém de Allah subhanahu wa ta'ala senão também a zanga. Você fica zangado por Allah subhanahu wa ta'ala te testar, então também Allah subhanahu wa ta'ala estará zangado contigo. Pois Allah subhanahu wa ta'ala testa os seus servos. Se você não ficar satisfeito com o teste de Allah, então Allah subhanahu wa ta'ala também não ficará satisfeito contigo. Então, essa é uma grande narração que mostra que devemos pacientar durante as aflições. Devemos pacientar e voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala durante as aflições. Também mostra de que os testes que a pessoa é submetido constantemente é um sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta do servo. Daí que vem várias passagens dentre os salaf, quando eles ficavam muito tempo sem serem testados, ficavam preocupados. Pois eles sabem de que quando Allah subhanahu wa ta'ala gosta de um povo, testa ele constantemente, coloca ele testes um acima do outro, um difícil do que o outro. Até que os salaf, quando vinham na sua vida os testes a não aparecerem, eles ficavam preocupados. Isso é o contrário daquilo que a gente vive nos dias de hoje. A pessoa até foge de ser testado, não quer ser testado. Um pequeno teste, até as pessoas são capazes de abandonar a religião. Não suportam serem colocados na, serem colocados na cadeia devido à sua religião. Até outros são dados, ou abandona a sua religião ou vai para a cadeia. Ele diz que pronto, eu abandono a religião porque não quero entrar na cadeia. Foge dos testes. E veja aqui a situação dos salaf, que eles ficavam preocupados quando não eram testados. Pois eles sabem de que quanto mais o servo é testado, esse é um sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala gosta do servo. E o Sheikh rahimahullah em seguida menciona uma outra passagem, um outro hadith. Disse, وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. Ele, rahimahullah, menciona uma outra passagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة العقوبة في الدنيا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem para um servo, ele apressa o castigo desse servo ainda nesse mundo. Quer dizer que quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem para o servo, então Allah subhanahu wa ta'ala irá de castigar esse servo antes do dia do Qiyama, antes dele morrer, antes dele ir para o Barzakh, para a sepultura. E isso mostra de que o castigo que a pessoa sofre nesse mundo, pronto, termina aqui. Quer dizer que a pessoa morre sem pecados. E o castigo é uma expiação do pecado. Quer dizer que quanto mais a pessoa é castigada nesse mundo, então, melhor para ele, pois é preferível a pessoa ser castigada nesse mundo do que ser castigada no Akhira. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o bem para o seu servo, ele vai castigar o seu servo ainda nesse mundo, antes dele morrer. Quer dizer que ele, quando ele morrer, vai morrer sem pecados. E isso será bom para ele, chegará no dia do Qiyama sem pecados, ou com pecados reduzidos. Portanto, quando a gente é castigado, quando a gente sofre dificuldades nesse mundo, tudo isso constitui expiação de pecados. Tudo isso constitui expiação de pecados. E ao contrário, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam mais para frente, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفِّيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. E quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o mal para o seu servo, نسأل الله العافية والسلامة, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e nos proteja disso. Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer o mal para o seu servo, ele não vai castigar o seu servo nesse mundo. Vai adiar o seu castigo para o dia do Qiyama. Para o dia do Qiyama. E quando chegar no dia do Qiyama, vai castigar a ele de acordo com os pecados que ele cometeu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Se a gente olhar neste mundo, a gente às vezes vê os kufar, os inimigos do Islam, passam toda a sua vida, mashallah, no luxo, não tem dificuldades, fazem o mal que fazem e não há ninguém que, como diz, são impuníveis, não são punidos pelo mal que fazem, até morrerem. Será que isso é sinal de que eles, será que é sinal de que Allah está satisfeito com eles? Não, é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Ele, o pecado que ele cometeu, a sua punição é adiada até no dia do Qiyama e será castigado severamente no dia do Qiyama. E o castigo no dia do Qiyama é mais pesado do que o castigo nesse mundo. É mais pesado do que o castigo nesse mundo. Daí que quando você vê os inimigos do Islam ou os inimigos da Sunna a desfrutarem da sua vida neste mundo sem nenhum castigo, não pense de que isso é algo bom para eles. Pelo contrário, é istidraj de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que a gente falou na aula passada. Armadilha de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vive, faz, desfaz, não é castigado. E ele até começa a pensar de que, oh, se eu tivesse a fazer algo de errado, se Allah subhanahu wa ta'ala não estivesse yani, satisfeito comigo, então eu não teria isso que eu tenho. Portanto, isso é um motivo dele fazer ainda mais atos pecaminosos. E ele não é castigado. E chegará no dia de Qiyama, será castigado yani, severamente devido àquilo que ele cometeu no dunya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, essa narração dá-nos uma grande lição de que devemos pacientar nas dificuldades, nos castigos que a gente pode sofrer nesse mundo. A gente pode perder um braço, pode perder uma perna, pode perder um olho, pode até perder a visão. É melhor a pessoa sofrer isso neste mundo do que no dia de Qiyama. Portanto, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito deste capítulo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé. E que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos pecados pequenos e maiores. E que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça morrer, senão enquanto fomos perdoados todos os pecados. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.